Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Marco Antônio, sua convidada já está na linha. Oi, queridão, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, uma honra. Gente, eu tentei assim resumir essas quase quatro décadas de trabalho da nossa convidada Leila Pinheiro, um textinho aqui, tá super, super, super resumido, mas a gente, né, obviamente vai, logo vai pro que interessa, que é bater papo com ela. Mas, de qualquer forma, vou falar aqui um pouco. A Leila Toscano Pinheiro é a nossa convidada de hoje, é uma das maiores intérpretes da música brasileira, é chamada há anos pela crítica especializada, seja no Brasil ou no Japão, onde vendeu mais de 200 mil CDs, de uma das principais vozes da música feita no Brasil nos últimos 80 anos. Ela nasceu em Belém do Pará, como eu falei, vai completar quatro décadas de profissão, vai ser no fim de 2020, lá por outubro. No meio da década de 80, ela ganhou o prêmio de cantora revelação no Festival dos Festivais, da TV Globo, onde defendeu o Verde, que era uma canção do Eduardo Gudim e do José Carlos Costa Neto. Esse até foi seu primeiro sucesso radiofônico. Além de compor, ela interpretou trabalhos e interpreta trabalhos de compositores assim, do naipe de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Carlos Lira, Flávio Venturini, senão a gente até já entrevistou, Guilherme Arantes, Renato Russo, Cazuza, Frejá, Caymmi, João Donato, Gilberto Gil, Roberto Menescal e vários outros. E também ela, dá para dizer assim que vários desses grandes nomes, desses nomes que se confundem com a nossa cultura popular, trabalharam diretamente com ela. Né? Gente como o Antônio Carlos Jobim, o Pat Metheny, no caso, né, guitarrista americano, o César Camargo Mariano, o Toninho Horta, Ivan Lins, Francis Haim. E ela, nesses quase 40 anos de carreira, ela, no final das contas, vai ter gravado 21 CDs e 3 DVDs interpretando o cancioneiro básico brasileiro, né? Ou seja, o nosso songbook. Então, parar de embromar aqui e, finalmente, dar um oi para nossa entrevistada Leila Pinheiro. Tudo bem, Leila? Poxa, melhor agora. Uma honra falar contigo. Para mim também, uma alegria. Poxa, é a primeira vez que eu acho que converso aqui com a Rádio Show Atual, né? Uhum. Showtime. É Showtime? Showtime. Rádio Showtime. Então, pronto. É a primeira vez mesmo. É first time. Maravilha. Só para te dizer, querida. Uma alegria falar com você. Uhum. A sede é em São José dos Campos, né? Eu estou em Porto Alegre. A gente está fazendo essa conexão contigo aí no Rio de Janeiro, correto? Isso, que bom. Isso, então, eu estou aqui. Perfeito. Então, assim, começando meio pelo início, assim, eu, às vezes, já me perguntaram em off, depois de eu fazer essa pergunta, depois da entrevista tá finalizada, assim, as pessoas me perguntam, tá, mas tu não tem nada de psiquiatra, nada, eu não tenho nada, te juro, muito pelo contrário, fui várias vezes até paciente de psiquiatras. Então, basicamente é o seguinte, eu quero saber como é que era a família, a tua família, como é que era a família Pinheiro lá no Paraná, se era muito musical, para tentar sacar um pouquinho... sacar um pouquinho da tua vida assim quando criança, pode ser? Isso, claro. Do Pará, né? Pará. E, bom, eu nasci em 60, né? E dentro de uma família extremamente musical. Extremamente. Meu pai, na juventude dele, tinha um grupo vocal, tocava gaita e toca ainda. Participou mais recentemente no Catavento Girassol, ele participa de uma canção que o Guinga fez para mim com o Aldir, chamada Valsa para Leila. Mas é assim, ele é extremamente musical e eu tenho a lembrança, por exemplo, dos meus primeiros 10 anos de vida. A gente morava numa rua que chamava Generalíssimo Deodoro e ele ficava aguardando uns pacotes de vinil que chegavam aqui do Rio de Janeiro para lá, porque Belém, na década de 60, era praticamente um outro planeta. Claro. Está muito distante, né, de Rio e São Paulo, que eram as duas, ainda eram as duas. Ele ficava aguardando chegar, tipo, um malote com discos, né? Porque tinha um amigo extremamente musical e jazzista aqui no Rio de Janeiro, Almir, que mandava para ele, porque ele era assim que ele tinha acesso à música, né? Então, que assim, o que saiu de melhor Almir no Rio? Então, o que tem no Rio para vender? Aí o Almir comprava e tal e mandava. Então, eu tenho lembranças da minha expectativa por esses pacotes. Então, ali eu comecei a ouvir ainda, não só tinha minha eletrolinha com disquinho vermelho, azul, verde e tal, que nem existe mais, né, aqueles compactos e tal, cada filho tinha, nós somos quatro filhos, mas a partir dali, bom, ali tinha um piano na sala que a minha avó tocava os noturnos de Chopin, as valsas de Chopin, a mãe dele, minha avó Alice, tocava também, tudo de ouvido, sentava, pai, tocava. E ele pegava um gravador de rolo, que mais parece um, sei lá, meu Deus, metade de um carro, que era uma coisa de rolo mesmo, né? Imenso, pesadíssimo e tal, com um microfone que eu me lembro que me dava choque na boca quando eu encostava. E ele fazia conversas com os filhos comigo, naquela altura, só eu e Alberto tem 2 anos mais que eu. E como é teu nome? Sabe contar alguma, cantar alguma coisa? Sabe, sempre uma coisinha com os filhos. Bom, resumindo, eu tenho esses registros, inclusive o meu primeiro DVD abre comigo cantando o La Bamba e o Calhambeque inteiros, afinados, com 3 anos. Então, assim, isso já vinha daí. Depois, com 10, comecei a estudar piano, então sim, mais. Eu já vou te perguntar assim, no caso, esses teus estudos de piano, né, aos 9, 10 anos, foste meio assim empurrada pelos teus pais? Não, ou foi por conta própria que não, ter? Não, nunca ninguém me empurrou para nada, não. É porque, inclusive, a irmã dele, a minha tia Arlete, viva até hoje, quase com 90 anos, naquela altura ela era grande pianista e tinha uma escola de música. Ah. E aí eu disse, bom, eu vou para lá, porque, poxa, né, tinha primos que já estavam lá. Em Belém do Pará mesmo? Em Belém mesmo, na Rua Barbosa, onde ela mora hoje. E ainda hoje, né? Então eu fui para lá e estudei, eu acho que uns 2 ou 3 anos. Mas eu não tinha paciência, e esse é um dos grandes arrependimentos. Eu não tenho muitos arrependimentos, porque eu faço as coisas, né? Mas, assim, se eu pudesse ter estudado mais, eu acho que, enfim, não teria tanto trabalho em decifrar o que eu quero e o que eu gostaria. E traduzir, e no caso traduzir da tua cabeça para o piano, seria isso? É, porque eu sei ler cifra, aprendi a ler cifra, leio muito bem, leio e toco ao mesmo tempo, né, sem problema nenhum, mas não sei ler pentagrama, não, né, anota no pentagrama. Quando chegou essa hora, eu descobri o acorde diminuto num órgão que tinha ao lado do piano e fui-me embora aprender piano com o grande pianista paraense, que era o Guilherme Coutinho, pianista de música popular. Né? Sim. E hoje o Guilherme é um cult, né? O Ed Motta rouba meus discos com o Guilherme, tocando, virou um artista cult, graças a Deus, que ele era um grande pianista. Mas, assim, a minha formação, ela vem disso, entendeu? Vem desse pai que ouvia as coisas sofisticadas, imagina, os conjuntos vocais, inclusive os Farroupilhas, né? Que demais, eram ultramodernos, né? Os cariocas, né? O quarteto em si nascendo ali. Aí os festivais todos, né? De música. Isso tudo ficou na minha memória, ficou na minha, tipo assim, impregnado em mim. Isso, né? Se não era parte do DNA, ficou, né? Tipo assim, né? É, o que não era veio naturalmente, mas veio naturalmente, numa casa onde se ouvia boa música, entendeu? Que bacana. Então, eu... Diga. Não, eu tô dizendo que bacana isso. Então foi assim, eu fui andando para frente, mas fui também seguindo a minha vida normal de estudante, né? Fui pá. Pois é, agora eu preciso te interromper para perguntar especificamente quando é que foi que o Brasil perdeu uma futura médica que ganhou uma intérprete. Fala assim, lembras bem quando é que foi assim, lembro, tipo assim, que a música te mordeu, assim, e não, é isso que eu vou fazer da minha carreira? Eu já estava mordida faz tempo, né, Marco? Eu já estava. Na verdade, só é que, assim, a minha família havia uma expectativa, porque, enfim, né, somos quatro filhos e tudo. Então, meu irmão vai casar, Leila vai casar, vai seguir, vai ter filhos, vai isso. Normal, né? Uma família paraense, como seguem sendo, talvez, as famílias até hoje, né? Eu era a primeira filha, mulher, já namorava há muitos anos. Então, normalmente, eu seguiria esse caminho. E ficaria lá por Belém. Mas esse Guilherme Coutinho mesmo, que me conhecia muito bem, era meu grande amigo, e tocava na noite em Belém num clube chamado Assembleia Paraense, E eu, de vez em quando, aparecia lá, e ele me abria o microfone, eu tava na canja, e tal, pá, pá, pá. Esse cara me viu sofrendo, estudando, varando noites, com aqueles livros de patologia imensos, sim, infinitos, infindáveis. Uhum. E eu dormia em cima dos livros e não conseguia, uhum, só tirava nota baixa. Eu sempre fui uma ótima estudante, sabe? Aí aquilo ali começou a me dar uma frustração, e ele dizia, você vai ficar nessa brincadeira de ser médica até quando? Aí, sabe aquela pergunta certa, na hora certa? Né? Uhum. Você sabe que foi talvez das decisões mais fáceis, mais simples, mais fáceis mesmo de tomar na minha vida. Porque, claro, eu já devia estar com isso na cabeça, e ele chegou e me deu o um empurrão final. No dia seguinte, eu fui para a faculdade, ainda estava durante uma aula de fisiologia, eu fechei o livro, ou se o que fosse, desci, tranquei a matrícula e não voltei nunca mais. E não contei nada em casa. Tá, por favor, agora eu quero saber como é que foi o caos daí, quando foi revelado. Pois é, não contei nada em casa, porque meus pais estavam viajando de férias, e havia essa facilitação para mim, porque claro, se eles estivessem lá, eu teria que contar antes de tomar. Mas o tempo estava rolando e eles logo iriam voltar, correto? Certo, e voltaram. Aí, um dia eu peguei e vesti o jaleco da faculdade, que eu tinha um bonito, mandei fazer um de linho branco. Eu queria ser médica, eu acho que de alguma forma eu sigo sendo. Eu tenho dentro de mim um espírito de cuidar, de ter uma pessoa muito atenta às pessoas, né? Então, entendi, assim, eu vou, eu faço, eu meto a mão, eu ajudo, eu tenho um sangue relativamente frio na hora da né, da hora da ok, teve um caos aqui qualquer de saúde, eu vou, eu resolvo, eu sim, sabe? Das decisões. Eu sigo tendo isso. Mas aí a minha mãe disse, só vem para a faculdade? Eu disse, não, me vesti o jaleco, tal, porque também podia ser uma roupa bonita, e era uma blusa de linho branca, bonita e tal. Uhum. Eu disse, não, estou matando as saudades da faculdade. Aí ela, saudades? É. E aí aquilo saiu assim de chofre, sabe? Eu nem pensei. Aí, pronto, não foi muito fácil, não, porque, de fato, ela tinha a expectativa de que eu seguisse a minha vida, que fosse casar, que fosse ter filho, permanecer em Belém e tal. Uhum. Mas o meu pai, que era já dono de gráfica, dono de uma grande gráfica, uma das maiores do nosso Nordeste, a Grafisa, naquela altura, uhum, ele tinha um músico dentro dele que teve que largar tudo para assumir a gráfica, porque perdeu o pai muito cedo. Uhum. Então ele ficou, ao mesmo tempo, que muito tristônio, porque eu ia sair de Belém, ele ficou muito feliz, porque de alguma forma a música ia se... Pô, que legal, né, sair para alguém, né? Que legal isso, nossa. Ele é muito meu parceiro. Estou morando no Rio, estou morando aqui no andar embaixo, onde eu estou agora. Ah, é? Bem pertinho. Vieram para cá, são um casal de idosos, né? São 84 e 85 anos. Uhum. Mas ele foi muito meu parceiro, né? Sempre foi muito meu parceiro, todos dois, né? Bom, aí fiz o primeiro show em Belém, que foi o final de partida, em outubro de 80, por isso que eu conto essa data como os meus 40 Marco anos. Marco Zero, queríamos assim. Marco Zero, 31 de outubro, né? Eu acho que é dia das bruxas, né? Dia de Halloween. Exatamente. Mas que em Belém não tinha nada disso. Bom, claro, naquela altura nem me liguei, porque a data não veio ao caso. Mas eu estreiei, eu fiz esse show e 6 meses depois eu já estava aqui. E aí começando mesmo a... Porque aí eu disse também para ele, olha pai, eu não vou ficar aqui, porque Belém naquela altura, sabe, em 81... Eu vou ficar cantando nos clubes, eu vou possivelmente cantar na noite, e aí? Tá, e como é que conheceste, daí, no caso, o Zimbo Trio? Acho que dá para mais ou menos dizer aqui que, dá para dizer quase que o pessoal do Zimbo Trio foi meio que a tua universidade musical, né? Absolutamente. O Luiz e o Sabá, o Luiz Chaves, que era baixista do Zimbo, e o Sabá, que foi baixista a vida inteira, né? Eu nunca sei se ele era do Zongo ou do Tamba, ele era de um desses grupos, e que ouvi em garota, eles eram grandes amigos do meu pai. Grandes amigos, né? O Luiz, inclusive, pai, esteve, o Luiz esteve em Belém, num desses ensaios meus com o Guilherme, e deu toques, assim, muito luminosos naquela altura, né? Onde eu não era coisa nenhuma, no sentido, eu não sabia como era, né? Lembra as quais os toques? Ou pelo menos um deles, assim? Não, mas alguma coisa que foi de fato importante. E tão importante, assim, primeiro importante porque era amigo do meu pai, depois, segundo, porque já era o Luiz Chaves, já era o Zimbo Trio, entendeu? Claro. E eu tinha mesmo que ouvir. E, enfim, roda a vida, né, Marco? E aí eu, enfim, sigo depois desse show, como ele disse, 6 meses depois eu estava aqui, no Rio, E aí, isso era 81, eu vim para cá dia 11 de junho de 81, né? Daqui a pouco vai fazer mais um ano, e tive o convite deles, então, antes do Festival dos Festivais, para ir para a Colômbia, fazer Bogotá e Barranquilla, dois concertos com eles, que eram Bogotá. Top. Como foi essa experiência? Essa experiência foi assim um marco mesmo na minha vida, porque, na verdade, me preparou para o Festival dos Festivais. Entendi. Foi meio que um vestibular para o Festival dos Festivais, correto? Alô? Rogério, acho que caiu a linha dela. Tá. O Rogério vai ligar novamente, Marco Antônio. Não fica nervoso, calma. Daqui a pouco a gente puder tocar um trechinho que, da canção ali, eu coloquei bem no início do texto, né? Porque daí, mais adiante, daí na sessão Garimpo, lá depois da entrevista, tem duas delas que a gente poderia, de repente, tocar na íntegra, legal. Tá? Hora que quiser, peça. Tá. Obrigadão, querido. Pronto, Marco Antônio, já está reconectada. Voltou. Tá. Oi, querida, voltou? Voltei, estou aqui. Ah, ufa! Isso. Tá. Então, estava te contando do Zimbo, né? Fui pro Sim, pro sim, eu perguntei se daria para considerar esses shows em Barranquilla e em Bogotá como uma espécie de vestibular para o Festival dos Festivais. Foi porque o Luiz me disse, cante o que... aliás, o Hamilton Godoy, né? Que é o pianista, que é vivo e é um mestre. Ele me disse, você quer cantar o quê e você cante o que você quiser, porque nós estamos aqui para segurar. Porque era nesse nível mesmo, né? E aí eu ainda, naquela altura, era 84, eu estava ainda muito agarrada no repertório da Elis, na influência toda que ela teve sobre mim, me inspirou para tudo, né? Me ensinou tudo, né? Se eu sei alguma coisa, eu devo a ela e ao César, tudo, e a tudo que eu ouvi, mas ela especialmente. E aí, aí eu escolhi Canção do Sal, Morro Velho, Travessia, canções do Nilo, pesadas e difíceis pra caramba, porque ninguém me conhecia em Bogotá e Barranquilla, eram uns mestres, né? E aí você pode arriscar tudo, né? Claro, e com eles, né? E com eles. Aí eu fui para São Paulo, então fiquei lá em São Paulo quase um mês com eles, no Clã, que ainda existe até hoje, esse centro livre de musicais, né? O Clã. E me preparou para o festival, porque quando o César me ligou para eu ir cantar no festival, eu não sabia, de fato, Marco, que eu já estava preparada, no sentido de ter ganho experiências e ter amolado as minhas ferramentas, né, com esses outros, até porque fiz muita coisa até lá, né, eu cantei em bares aqui no Rio, havia uma retomada, né, dos bares, de shows mesmo nos bares na noite aqui, não era cantar na noite, eram shows. Parava sim, havia o show dos artistas, sem nenhum demérito ao cantor da noite, que ao contrário, são grandes escolas, né, e tem grandes amigos, né, da noite. Mas, enfim, não passei por essa noite, mas cantei, né, nesses bares. E o show de um deles foi que me levou para o Festival dos Festivais, porque tinha uma pessoa lá, a Cláudia de Miranda, que me viu cantar e sugeriu ao César. A vida é assim, né, junto com Rui Quaresma. E aí eu fui pro Verde, entrei no Maracanãzinho 3 vezes, né, para aquelas 20 mil pessoas, com um samba-canção super lento e belo, como é o Verde. Mas eu achei que eu ia ser apedrejada, porque... ele tem um clima bem melancólico, né? Porra, pense, entendeu? Ainda que a canção, não é que ela seja... mas é um samba-canção, lindo. Claro. E ali feito para Nova República, né? Estava no 85. E aquela galera ali, gigante ali te aguardando. Eu vou ser massacrada, mas eu acho que tem uma coisa, né? Que é a hora, é a sorte. Né? E eu estava preparada para aquilo. Aí o Nelson Mota, que apresentava, já veio também com muito entusiasmo, apresentando, me chamando, né, na hora da minha apresentação. E aí chamou a atenção, de fato, né, do país. E o Menescal foi cutucado pelo Aloysio de Oliveira, que era vivo, e disse, olha, vai ver a final do festival, que tem uma menina nova lá. E no dia seguinte eu estava almoçando com o Menescal e já me contratou. Então, sensacional. Deixa eu pular um pouquinho, querida, assim, só sobre uma coisa que eu acompanho a tua carreira, eu sinto muito, que é um aspecto, assim, parece que o interesse é muito forte no aspecto literário, né? Da, ou seja, nas letras, na composição, na junção das palavras e na, na busca da poesia. Não estou querendo ser, aparecer pretencioso aqui, mas eu faço muito, eu sinto isso quando, nas minhas escolhas, eu cantar. Né? Isso, pois é. E fala um pouquinho, tens um interesse maior pelo jeito, pela palavra, do que pelo, em si, o gênero musical, né? Eu estou perguntando isso porque tem um, tens um ecletismo nas pessoas cujos trabalhos interpretais, por exemplo, tem, né, tem Jobim, tem Renato Russo, tem Caymmi, tem a Cazuza. Fala um pouquinho do teu interesse pela palavra em si. És uma leitora voraz? Sempre fostes? Como é que é? Não, eu comecei a ler tardiamente, curiosamente. Ah, né? Na minha casa, na minha casa se ouvia música, se via filmes, mas não viam filmes, né? Mas não se, não era uma casa de grandes leitores. Entendi. Mas eu, quando vim para cá, para o Rio, com 21 anos, eu virei uma, assim, uma devoradora de livros, mas especialmente de poesia. Então, assim, a construção da poesia, do poema, de tudo, desde dos concretos, e Ezra Pound, né, e Machado, e Guimarães, e todos, né? Então, eu fui para todos, Pessoa, né, e tudo. Então, assim, eu tenho um agarramento, uma paixão pela palavra, e na verdade, assim, eu sempre digo para os letristas, quem vai cantar é o intérprete. Por mais que a palavra seja... para você preciosa, ela tem que estar bem na minha voz, sou eu que vou cantar. Então eu discuto, né? O Aldir foi muito generoso sempre comigo, até o próprio Chico, que fez a Renata Maria, me lembro que cheguei em casa, o Chico Buarque tinha um recado dele na secretária eletrônica, dizendo: Leila, você prefere a rima interna ou a rima externa? Eu disse: olha, eu acho que eu prefiro a interna. Ele disse: ah, mas a externa é melhor. Eu disse: mas enfim, tem uma preocupação, porque sabe, né, o que, a importância real disso, né? Porra, e é isso que fica, né? Claro, são as suas escolhas, né? Uhum. Então, assim, eu tenho... E não canto o que eu não gosto. De fato, não, o que não está ali é palavras e que estão ali só para rimar. Carminho tem pavor, entendeu? Caboclo Carminho, tem algum jardim, tem algum capim, tem alguma porra que não, ninguém achou a rima e lá vem o Carminho. Então, eu estou brincando com você, mas assim, eu sou, sim, leitora e sigo, né? Sigo sendo muito, muito, muito atenta, e, enfim, dentro do que eu posso, e eu não consigo ver séries no laptop à noite ou no iPad, eu estou no livro, estou agarrada no livro. Né? Então, até por causa da luminosidade e tudo mais, dificulta mais para dormir. Mas você percebeu corretamente, é isso mesmo. Eu estou dentro. Eu vou te pedir uns 3 minutinhos, eu vou pedir para tocarem uma canção tua que eu adoro e a gente já volta, pode ser? Continua com a gente, tá? Por favor. Vamos lá, Rogério. Tá. Meu coração foi caminho abandonado, onde ninguém mais queria seguir e aventurar. Pedras do rio, olhando as nuvens no ar, você chegou por chegar, tirando o pó dos canteiros. Meu coração foi caminho abandonado, onde ninguém mais queria seguir e aventurar. coisas que são fantásticas e a gente tem prazer em tocar, né, Marco Antônio? Querido, obrigado, tá, por ter achado aí, desculpa a minha burrada. Leila, essa canção, só pra dizer, essa canção me arrebenta, assim, falando sério. Olha só, eu tô perdendo cabelo direto e até nas partes que eu não tenho mais cabelo eu fico arrepiado. Então, não, falando sério, essa canção é de... só pra o pessoal que não tá identificando, no caso é pra Iluminar, foi lançada em 88, né, a versão na voz, óbvio, da nossa entrevistada, e é composta pelo Eduardo Gudim. Né? Feita pra mim. Ah, é mesmo? Essa canção foi feita pra mim depois do festival. Meu coração foi caminho abandonado, onde ninguém mais queria seguir e aventurar. Foi pelas pedras do rio, levando as... levando as duas lá. Seu canto foi meu calor pra iluminar o lugar. Para desatar minha dor, desatar para eu não chorar. Isso logo depois do festival. Uau! Tocando violão de sete cordas, está ninguém menos do que Rafael Rabelo. Falei dele ontem com a Olivia Reimer, a saudade que esse cara faz. Então, agora, e acredite se quiser, Marco, acabei de imprimir essa letra, porque eu faço uma live no sábado e essa música é super pedida para eu tocar. Que legal, acabaste de imprimir? Acabei de imprimir a letra aqui. Uau! Eu fotográfico, pra você acreditar. Eu acabei de imprimir. Gente, não foi combinado, gente. Por favor, não foi combinado. Não. Uau! Absolutamente. Você tá aqui. Eduardo Gudim, tom lá maior. Acabei de imprimir pra poder cantar na live de sábado. Sim, sensacional, querido. Uau. Deixa eu perguntar uma coisinha também, Leila, por favor. Assim, ó. Como é que é o teu processo de seleção... no sentido assim, composições de terceiros, né? Quanto por cento é intuição tua e quanto por cento diríamos assim, que é um estudo no trabalho de outras pessoas? Eu pergunto isso porque ao mesmo tempo que tem essa descontração e essa naturalidade nas tuas performances, também me parece alguma coisa, como é que eu posso dizer assim, tem a descontração, mas também parece precisamente estudado. Ao mesmo tempo, né? Eu acho que você definiu bem. Eu acho que você definiu bem. As coisas não, aqui não tem nada muito à toa, sabe? Porque eu gosto de ensaiar, eu gosto, assim, eu levo as coisas... Às vezes meus amigos me dizem, não, isso aqui é brincadeira, isso aqui é brincadeira, mas é música. Música é uma coisa séria para mim, entendeu? Claro. Não dá para você ficar conversando enquanto a música tá tocando, entendeu? Eu tô tocando, eu, Leila mesmo, tô cantando, não dá para ficar conversando. Ou então a gente vai conversar, não tem problema nenhum. Claro. Mas eu não vou ficar cantando. Então, assim, eu ouço agora nesse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo completamente à parte do que vivemos até então. Ontem, por exemplo, à noite, eu recebi um toque de um primo meu, que eu acho que ele mora no Sul, o Jorge. Leila, canta Divinamente Lua, que é do Orlando Moraes com o Caetano, que o Orlando Moraes é goiano, né? E eu fui a Goiânia e fiz um show e o convidei. Aí ele me mandou um vídeo. Aí eu olhei aquilo e disse, meu Deus, eu não canto essa música há tanto tempo, vou cantar. Aí peguei a letra, é Caetano. Entendeu? Então, assim, ok. Aí o outro me pediu para iluminar, ok. Aí, isso eu estou falando aqui, agora, nesse exato momento. Mas as minhas escolhas são assim, o que a letra está dizendo? Por isso que você falou de prestar atenção. A minha alma do Rapa, por exemplo, eu ouvi na rádio. A minha alma está armada, levado para a cara, depois, paz sem voz não é paz, é medo. Só porque eu quero dizer isso. Aí não tinha, a Maria Rita não tinha gravado ainda, era o Rapa, peguei, gravei, e pá. Mas, sabe, então é assim... vou ouvindo, meu ouvido vai pegando, vou anotando. Seria um acidente milimetricamente planejado, de certa forma, né? Sim, sim. E aí pego as canções e durmo com elas. Só para traduzir para você, que assim, é profunda intimidade com a canção, para eu saber se ok, vai render na minha voz, eu vou saber tocar, claro, eu vou saber claro. Acrescentar alguma coisa, né? Porque vamos combinar, se você pegar canções, por exemplo, qualquer música... do grande cancioneiro brasileiro, já foi gravada pelas grandes deusas da... Claro. Ok, mas hoje eu posso pegar essas canções e posso ler de uma forma própria, vou acrescentar alguma coisa, já... ok, aí eu canto e gravo. Se não, eu deixo para lá, eu já cantei, né? Eu já gravei, como você falou, e já estou indo para o 22º disco. Então, a gente já tem 200, 300, 400, sei lá quantas, fora as participações, né, em outros discos. Então, assim... Mas eu não tenho também medo, né, Marco? Eu vou. E me fala um pouco agora de um outro chapéu que usastes algumas vezes, que é o chapéu, obviamente, da Leila Compositora. A gente até vai tocar mais adiante, depois da entrevista, a gente sempre faz uma pesquisa dos anos 50, 60, 70, 80, de canções injustamente ignoradas. Esquecida, e ali, né, no meio hoje, no bloco dos 80, vai ter canção composta por ti. Fala um pouquinho do teu lado compositora, como é que é, de novo, fica meio esperando a inspiração, como é que é a coisa que funciona pra ti? Não, eu acho que eu não dou bola pra ela, pra lhe falar bem sinceramente, assim, eu gosto de tanta coisa, tão boa, que está aí, entendeu? Os compositores estão aí, estão fazendo, né? Tem compositores novos, criando coisas lindas, né? E que eu não consigo nem acompanhar, porque é muita gente fazendo coisas boas, né? Ontem mesmo ouvi o Toban de Leone com João Cavalcante, que é filho do Lenin, fiquei passada, né? Sabe, é uma maravilha. Aí, assim, eu faço canções, eu devo ter umas 10 músicas, eu tenho uma valsa que eu adoro, a Doroteia, vai sair já, dia 12 de junho, e tem outro disco novo, né? Estou dizendo até aqui para você em primeira mão. Mas, que legal. No caso, só te avisando aqui, a que eu quero tocar, que eu acho que é injustamente, não é conhecida como eu acho que deveria, só revelando aqui no bloco dos 80, vai ser Becos, que eu amo. Becos, bem do comecinho, com a Liana, Exato. Com a Liana, e Liana Soares, que é paraense. De 86, também. Exatamente. Que até o arranjo ali tem uma pegada até um pouquinho de pop rock. Com a guitarra. É um arranjo, eu acho que do Luizinho Avelar, se eu não tô enganada. Não, eu acho que já era do Wilson Nunes. Mas essa canção foi essa canção que eu escrevi no Festival dos Festivais. E não entrei com ela. Okay. O que foi bom, né? Porque ela não era uma canção para festival, claro. Não seria. Claro, e eu ia perder essa chance de ser a intérprete do Verde. Então, como nada, é à toa. Mas eu fiquei bem triste quando não entrei com ela, enfim, mas aí assinei com a Poligram e gravei, né? Eu acho ela maravilhosa, Ela é bonita, né? Ela é bonita. Nossa. Mas eu não dou bola, assim, para compositora que existe, claro que existe a possibilidade, ainda mais que eu sou pianista, então, assim, eu fiz recentemente uma coisa que eu gostei demais de fazer, que foi uma trilha para uma peça de teatro, sobre Clarice Lispector, cuja atriz era Ana Beatriz Nogueira, e junto com a Aline Moraes. Ela está para te dirigir, não está? Num show? Me dirigiu, assim? No Estrasius, Eu só não gravei ainda esse CD, porque não pode entrar engenheiro de som aqui no meu estúdio. Claro, claro. Mas eu estou aguardando. E Leila, assim, vem trabalhando atualmente na divulgação, né, de trabalhos teus, por exemplo, o Vamos Partir para o Mundo, né, que é basicamente a obra, digamos assim, do Antônio Adolfo, e faz parte do meu show, que é Cazuza em Bossa, né, ou seja, uma vestimenta de Bossa Nova para o Cazuza, por sinal que tem tudo a ver, né, apesar de muita gente... E me fala assim um pouquinho, também tem um documentário, né, sobre ti, Infinito Particular. Esse Infinito é a Carol que fala dele. Eu tenho acompanhado Carol Beiris, que é uma grande fotógrafa, e ela, enfim, como era uma fã, é a grande amiga da minha produtora da época, e tinha um equipamento espetacular e viajava ela própria. Quando eu via, a Carol já estava nos lugares que eu estava fazendo show, então ela tem registros meus espetaculares. E aí a Cris bolou um projeto chamado 3x4, então eu tenho aqui a Zélia comigo, o Moacir Luz, o Paulinho Mosca, o próprio João Cavalcante, a Ana Costa, aqui no estúdio comigo. Que legal. Numa coisa muito íntima, e a gente tocando o que vinha, o que dava, né, o que a gente queria. E a Carol Queres falar também do Vamos Partir para o Mundo? Vamos para o parto. Fala um pouco do Vamos Partir para o Mundo. Bom, estou eu em casa, já completamente fascinada, porque sou pelo trabalho do Antônio Adolfo desde que eu abri os olhos, né? Porque já estava lá o Simonal cantando as maravilhas dele lá na década de 60. Mas ele fez há uns 5 anos atrás, talvez, um CD chamado Carnaval Piano Blues. E é um CD só com canções de carnaval. Você imagina um piano único, um mestre como é ele, tocando... E as pastorinhas, tudo harmonizado. Tipo assim, é quase uma versão jazzística de carnaval, né? Putz, eu vou lhe falar, mas assim, só ele, né? Não precisava de mais nada. Aí eu fiquei doida com esse disco, liguei pra ele. Disse, Antônio, a gente não se conhecia ainda, assim, com essa intimidade. Mas liguei e disse, poxa, Antônio, eu sou louca com esse disco. Vamos fazer esse mesmo repertório cantado, só o seu piano e eu. Aí ele deve ter ficado meio desconcertado, né? Ele é tímido também, como eu. Mas veio aqui ao meu estúdio. Aí veio, aí tocou as canções. Na época eu tinha o CP70 da Yamaha, que os músicos são loucos por ele, os pianistas e tal. Uhum. E agora não dá mais para viajar com ele, que é quase um elefante, né? Enfim. Uhum. Aí ele veio, tocou, e aí a gente baixava o tom imediatamente, botava no meu tom, e aí a gente foi, passou a tarde juntos ali e tal, babá. Pô, morreu. Nada aconteceu, nem gravamos o Carnaval Piano Blues, nem nada de coisa nenhuma. Passaram os anos, eu segui acompanhando o Antônio e ele fazendo shows no Brasil, porque ele mora muito tempo fora e aqui, né? Acho que é em Miami, que ele tem residência mais fixa e tal. E tem escolas lá de música e tal. E aí ele me ligou. Leila, eu queria te fazer um convite. Eu disse, então, vem aqui. Nesse momento, então, a pessoa desconcertada foi tu, né? Absolutamente. Uhum. E assim, o Antônio me dizer que quer me fazer um convite, não vai ser pra gente fazer uma excursão pra Disney, né? Vai ser certamente pra fazer alguma coisa musicalmente. Claro, eu claro. Louca com ele, eu sabia, claro, que não deveria ser o Carnaval Piano Blues, porque, enfim, um compositor vai andando pra frente, né? Ele já tinha feito aquele disco, já tinha passado. E aí era esse presente, né, Marco? Que é o Vamos Partir pro Mundo, porque aí eu não conhecia. E disse isso para ele sem nenhum problema. Eu disse, olha, Antônio, eu conheço pouco essas canções, porque são mesmo da década de 60, e a ideia dele era exatamente atualizar essas canções, né? Porque só tem arranjos dele com a Brazuca, ou as canções com a voz do Simonal, da Claudete Sim. Soares, da Doris Monteiro Sim. e tal, mas não tem nenhum intérprete daqui, mas até com 40 anos de carreira, como eu já tenho, vou fazer 60, né, e também em outubro, mas ele queria atualizar essas canções. Entendi. E você topa? Porra! Mas agora, vamos nos reunir. Isso começou em janeiro do ano passado. Né? Estamos falando de janeiro de 2019. E aí tenho anotações minhas. Fevereiro já tinha começado a anotar tons. E aí ele vinha aqui para o estúdio, ficava comigo aqui 5, 6, 7 horas. Olha, e essa aqui? Gosta disso? Gosta dessa? Essa letra aqui tá assim, assado, inclusive, principalmente. Foi muito difícil deixar muita coisa de fora? É, na verdade a gente gravou muito mais do que ele queria, porque na verdade o CD ele queria ali ter gravado 10 músicas, eu acho que a gente gravou 15, né, ou 16, mas assim, tem 60 músicas no songbook, mas ele veio com uma pré-seleção dele, que eu acho que ele intuiu que ficariam melhores na minha voz, ou que eram, sim, importantes trazer para cá hoje, né? Entendi. E eu fui cair dentro, né? Aí caí dentro eu também sei. Como pianista, né? Porque aí facilita pro cara, ele fica louco, né? Ele diz, poxa, mas é mais simples, é mais fácil, é mais, né? Eu sei lá se é, mas eu sou assim, né? Sim. E aí a gente... E no caso do Faz Parte do Meu Show, obviamente conhecias há muito tempo já a obra do Cazuza, e qual foi, lembras do momento assim, que pensaste, eu acho que isso vai dar para encaixar, como é que eu posso dizer assim, eu vou cazuzar do caso seu, ou seja, eu vou adaptar o estilo dele e o meu estilo para ele e tudo mais, como é que, fala um pouco da... Aí na verdade, Marco, eu fiz e sigo fazendo uma coisa que às vezes eu corro certos riscos. Okay. Mas quando o Menescal me disse assim, eu vou gravar um disco com o Rodrigo Santos, ou eu soube através do Luiz Paulo, que é o produtor do disco, um disco de Cazuza em Bossa. Aí eu disse, e você já tem cantora e pianista? Aí ele disse, não, você, né? Aí eu disse, sou eu. Pronto. Acabei de me incluir num projeto. Que coisa incrível isso do... Como o acaso faz parte da tua vida, né? Faz no bom sentido, né? Uhum. E também é o seguinte, é você saber... O Menescal nunca traz nada que seja mais ou menos, né? Ele só me conta, ou me traz, ou me abre portas. Desde 85, quando a gente se conheceu, é um amigo, é um mestre, é um parceiro. Ora é meu filho, ora é meu irmão. Já fomos pro Japão juntos, você sabe, né? Então, temos uma história de vida linda, sabe? E aí, quando ele pensou que só teria ele e o Rodrigo, ele não canta, né? Porque ele é um compositor que toca magistralmente. Sim, o Rodrigo é um cantor de rock and roll, basicamente, né? Música mais o rock, coisas do Police e tal. Ele passeia por qualquer canto, porque ele é um danado. Mas aí, poxa, ele sabe do Menescal, o que eu toco. Eu já tenho DVD com ele, a gente já viajou junto, sabe? Claro. Aí ele disse, porra, vai ser perfeito esse encaixe, né? Claro. Então vai ser o nosso power trio. né? Entendi, foi uma brincadeira. Entendi, claro. Vamos claro. Nos encontrar todos para ver o que vai acontecer? Aí, porra. Uma brincadeira seríssima, vale dizer, correto? Oi? Não, aquilo que está falando das palavras com sentido parece oposto, mas é uma brincadeira seríssima. Seríssima, não claro. Seríssima. E aí foi isso, eu escolhi as canções que eu gostava e que achava que poderiam, né? O Rodrigo as dele, o Menescal as dele, e muito democraticamente. E também, pensando no que resultaria, nós fizemos um show. Ninguém fez disco. Depois é que entrou a Som Livre. Depois é que veio. Depois é que veio a Som Livre e escolheu 8 das 20 e poucas que nós temos para os shows. Perfeito, né? Perfeito. Então fizemos uns 10 ou 15 shows aqui pelo Rio e tudo, e aqui também fora do Rio, Petrópolis e tudo. Mas aí a Som Livre se interessou, gravamos no estúdio, regravamos, né, no estúdio da Som Livre as 8 canções que foram unanimemente também escolhidas, né? E está aí no mundo, né? Muito sensacional. Bacana. E queria me dizer uma coisa assim, queres, de repente, divulgar teus lives? Fica à vontade aí, o espaço é teu. A gente está chegando no final do nosso papo. Ah, sim, é sempre bom. Isso. É sempre bom. Fale lembrar. Aí, por favor. Somos todos ouvidos. Ah, que bom, querido. Então, eu vou fazer agora, no sábado, às 19 horas, 7 da noite, dentro de uma da programação do SESC, é um hashtag Fique em Casa, né? Muito, muito bacana, que o SESC retoma a parceria com os artistas, né? E ele é o nosso grande parceiro, né? Na verdade. Será transmitida pelo Instagram e o YouTube do SESC e também pelo meu Instagram. E já vai ser, eu acho que é a minha quinta live, né? Eu sigo sozinha aqui no meu estúdio. E também, assim, lá no meu comecinho de carreira, quando eu gravei o primeiro disco, eu fiz um estágio na manutenção da Som Livre, antes de ser cantora. É mesmo? Então, eu tenho um fascínio pela parte toda de como é que liga, como é que desliga os cabos, né, e tudo. Uau. Então, assim, isso também me deu uma independência. Tenho um grande engenheiro de som, né, que é o Márcio Reis Verderites, que me ensina tudo. Eu digo que eu sou assistente dele, que é o meu engenheiro de PA. E agora mesmo, estamos os dois aqui vendo como é que faz para transmitir o som daqui direto para o celular e do celular para as pessoas, né? Entendi. Então já mandei o de Petrópolis, que é onde ele mora, o cabo específico para isso e tudo. Então, assim, isso facilita demais a minha vida e estou indo, então, para essa quinta live agora, dessa vez, através dos canais do SESC, o que ganha uma amplifica, né? E muito feliz, porque também estamos trazendo mais pessoas e mais. Sim, mais, gente, mais daqui a pouco que não conheceria. Gente, daqui a pouco que está mais pro lado, digamos assim, de computador, e daqui a pouco não sairia de casa, daqui a pouco também é meio que um útil agradável, quase, né? Sim, as pessoas já têm hora certa, né? Claro, tem lá, então, sábado, eu na verdade até faço sábado às 8, mas como é dentro do SESC, agora é sábado às 7. Entendi, então, sábado às 7, então. Sábado às 7, sábado às querida, 7 horas. Assim, ó, sei lá, muito, muito, muito obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo, tá? Obrigada a você, Marco, pela oportunidade, obrigada a Showtime, né? Uma alegria falar com vocês. São José dos Campos é um lugar onde eu tenho uma lembrança maravilhosa de ter cantado aí ao ar livre com Madre Deus. Ah, sabe? Com Madre Deus. Cantei com a época ainda tinha a Tereza Salgueiro, né? Que era a grande intérprete do Madre Deus. Sim, grande intérprete. Mas enfim, todo São Paulo e suas proximidades todas estão dentro do meu mapa amoroso, porque é onde meu trabalho está muito amplamente espalhado. E te agradeço, você está em Porto Alegre. Você está em Porto Alegre e a rádio... A Rádio São José dos Campos, eu estou em Porto Alegre e Caiadura, nasci em Teresina, no Piauí. Então, olha só, E já fui para Belém do Pará também, já fui para Belém, mas faz muitos anos. E país continental do jeito que é, mudássemos de país, não é? Sim, são 500 Brasis dentro do Brasil, né? Então... Exatamente. Mas querida, muito obrigada eu, viu, Marco? Tá. Agradeço mesmo, muito. Tá? Muito obrigado pela tua força, tá bom, querida? Foi uma honra, muito obrigada, tá? Muito obrigada. E sempre que quiser, tô por aqui, faça contato e a gente volta a falar, tá bom? Beijocas mesmo, tá? Muito obrigado, querida. Muito, tchau. Pra você também. Obrigada. Tchau. Na maioria das vezes o artista é de uma simpatia toda a prova, né? Eu acho que ela é de uma simpatia toda a prova. Dizem que que o ego inflado é inversamente proporcional ao merecimento. É verdade, é verdade. É de uma simplicidade, de uma gentileza, de uma fineza a toda a prova, viu? E isso... Me encantei com ela. Não, pois é, e não é porque a gente conversou com ela, mas essa característica classuda dela está... É descarado nas interpretações. É descarado nas interpretações. Verdade. Dela, né? Inacreditável. Queridão, vambora. Vamos então para o nosso garimpo, começando nos anos 50, então? Vambora. Vamos lá? E depois você dá o nome dessa música aqui, tá? Ah, sim, tá bom. Obrigado. I got a woman mean as she can be. Cause she crossed his path last night. Well, I got a woman mean as she can be. Well, sometimes I think she's almost mean to me. Well, now I ain't bragging, it's understood. Well, everything I do, well, I sure do it good. Well, I got a woman mean as she can be. Yeah, well, sometimes I think she's almost. Primeiro, o Renzo tá louco para saber o nome da música. Segundo, é maravilhosa essa guitarra chorona. Maravilha. E é um cara que eu sei que tu gosta um pouquinho só, né? É, um pouquinho só muito. Não, esse cara é inacreditável, né? Não, vamos combinar, ô Marco Antônio, que isso aqui é de uma época que as guitarras eram uma desgraça, porra. Não, acabavam com a música, mas essa guitarra chorona é fantástica. Inacreditável. Olha só, pessoal que não reconheceu, esse é o grande Cliff Richard. Essa canção é de 59, não fez sucesso, quer dizer, é uma daquelas questões, a gente fica assim, né, como é que não fez sucesso? No caso, também teve versão do Elvis e do Jerry Lee Lewis, mas a versão do Cliff Richard não fez sucesso. O nome é Mean Woman Blues, né? Blues, no caso, tem a ver com lamento, seria mais ou menos assim, uma canção de lamento para a mulher malvada, aquela mulher cruel. Viu, Renzo? Viu? Pois é, um dos maiores sucessos dele, né? Ele teve, a carreira dele é um troço inacreditável. Ele teve sucesso na década de 50, 60, 70, 80 e 90. Ele teve, tipo assim, sucesso nos top 10, na lista dos top 10, em todas essas décadas. Ele até mora nas Bahamas. A canção que ele vai tocar agora não é conhecida no Brasil, mas foi um estrondoso sucesso no Reino Unido. Daqui a pouco a gente toca. É uma canção de 61 para 62. O nome é Bachelor Boy, né? Seria o rapaz solteiro. Né? Até o pessoal implica, como ele nunca casou, o pessoal às vezes joga na cara dele, e os tabloides, sabe como é que são os tabloides britânicos, né? Que não valem nada, né? Não que o tabloide vale. Mas o pessoal vive, assim, eu já vi entrevista recente, não recente, mas assim, de uns 5 anos atrás, o pessoal, o cara, seu trabalho foi para as Bahamas, na casa dele, recebido pelo cara, e começou a cutucar. E começou, pois é, que você nunca casou, não sei o que, ele já muda de assunto. Não, até porque ninguém tem nada a ver com isso, vá pro quinto do inferno. E é o seguinte, porra, também ele já devia se assumir de cara, porra. Assume logo, não, sai do armário. É que o lance, né? Eu acho até que ele até lembra um pouquinho o Richard Chamberlain. Parece tipo assim, o Richard Chamberlain da canção, assim, né? É tanto coração arrebentado que ele também não quer que o pessoal, né, se suicide daqui a pouco, né? Mas, bem, só vamos dizer o seguinte, o cara é mega talentoso, né? Ele dá pra dizer que o primeiro trabalho dele, na década de 50, no Reino Unido, em LP, é considerado, tipo assim, oficialmente o primeiro LP do que se chamar de rock and roll. O primeiro LP oficial de rock and roll no Reino Unido é dele. O que eu posso falar dele? Ele é rocker, é cantor romântico, também fez no final dos anos 50 e no começo dos anos 60, ele também fez muita regravação, né? Quase que um Andy Williams do rock and roll, assim. Então tinha muita canção americana que ele dava uma vestimentazinha dele, britânica, para o público inglês. Então, o que eu posso falar? Ele vendeu mais de 260 milhões de discos, né? Só para você ter uma ideia, o grande Roberto Carlos, cerca de 150. Imagina, 260 milhões de discos, né? Só o Elton John no Reino Unido vendeu mais que ele, né? Ele também depois foi chamado de Elvis Presley britânico. Eu diria que ele é tipo assim, ele é tão multifacetado que ele estaria assim, ele tem um pouco de Elvis Presley e também tem, né, vocês ouviram nessa canção, né, obviamente que tu adora, essa que tu adorou, essa Mean Woman Blues, não, é totalmente Elvis, fantástico. Mas ele também tem um lado Engelbert Humperdinck também, né, isso, de cantor de vozeirão e de standards. Pois é, ele pode ser ouvido, né, ele tem mais de 80 trilhas sonoras que tem canções interpretadas do Cliff Richard, mas dá pra dizer, assim, tem um filme chamado Thunderbirds, né, quer dizer, da série, o pessoal se lembra, né? Thunderbirds Are Go, tinha até um personagem, um boneco ali, que o nome era Cliff Richard Jr., né, que era, obviamente, homenagem a ele, o personagem. Em Xanadu, ou Xanadu, né, Amor Sem Fim, e na animação para adultos Family Guy, né, que é uma folha da pesada. Ah, e também tem no Recrutas da Pesada, que também pode ser chamado de Sorvete de Limão 4. Sorvete de Limão, só para dizer, pessoal que não lembra, foi uma série que veio antes, uma série de adolescentes tarados no final dos anos 50, que veio antes de Porky's. E é uma série israelense produzida por dois caras que tu adora. Ah, pronto. Menar Rangolan, exatamente. Senhora. E o Oran Globus. Nossa senhora! Pois é, esses filmes, olha só, teve 9 filmes de adolescentes tarados, né? No final, não precisa dizer que no nono filme os caras já estavam já de bengala fazendo papel de adolescente. Mas no Recruza Pesada, que seria o Sorvete de Limão 4, porque obviamente o primeiro foi Sorvete de Limão, que tem canção do Cliff Richard, esse filme aí fez bastante sucesso, né, em Israel, e dá pra dizer que o pessoal que gosta ou não gosta dos filmes da Canon, né, que era a produtora do Menachem Golan e Oran Globus, dá pra dizer que se é pra culpar ele ter ido pros Estados Unidos e feito carreira lá, dá pra culpar a série Sorvete de Limão. Então o quarto episódio, Recrutas da Pesada, tem canção do Cliff Richard. E tem várias, obviamente, várias outras trilhas. Né? Eu acho que nós estamos faltando com o devido respeito, porque é Sir Clifford Richard. Ah, perdão. Por favor. Obrigado pela conexão. Vamos tocar então Bachelor Boy, que é o filme que ele é aconselhado para ficar sempre sendo solteirão. Vamos lá, de 61-62. Foi exalto o sucesso do Reino Unido. Vamos lá. Quebrando corações da Tom. When I was young, my father said, "Son, I have something to say." And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, "Son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be a bachelor boy." Pois é, o que eu acho bacana, pacas, é que a gente vê que o cara é um talento nato, né? Agora, tudo que é gênero. Aqui, Marco, o que fez sucesso com ele foi uma que ele gravou com Olivia Newton-John. Sim. Você consegue. Mas a que estourou mesmo foi essa aqui, porque ela foi lançada na época pela Rádio Difusora. Vamos lá, Rogério, um trechinho. Opa, a gente tocou até uma outra vez. Fez um sucesso já tardio dele, né? E agora essa aqui já é a que fez sucesso. Vamos lá, Rogério. Claro. So complete, I can't believe you throw it away. Showtime. É, meu amigo. Que ano que é essa aí, querido? 1979. É o que você disse, tá, 50... Burramente eu ia chutar 81. Mas 79, é? 79, mas tá. É aquilo que você disse, 50, 60, 70, 80, 90. Sim. Não para. Não, ele, se me tira, ele é um grande fenômeno mesmo. Imagina só o Elton John no Reino Unido, né, vendeu mais, a gente pode ter uma ideia. Vamos passar para os anos 60, então, querido, por favor? Vamos lá, Rogério. Tá. Quando eu vi o nome da música, eu falei, acho que o Marco Antônio se enganou, deve ser As Neves do Kilimanjaro. Só pra te dizer, querido, vai rir essa aí. Enquanto tocava a música, um amigo meu chamado Alexandre Neves, de Diadema, uhum, perguntou, Marco, eu tô ouvindo bem ou tô cantando sobre Kilimanjaro? Exatamente, quer dizer, não, a gente aqui, né, o pessoal não pode reclamar, cá pra nós, pra mandar matar que reclama de ecletismo, né? É verdade. Então, nos anos 60 já, o nome desse grupo é The Vikings, The Bell Vikings, né? Ou seja, tem, ó, Viking no nome. Olha só, o grupo interracial com hispano, com caucasiano, com afro-americano, e a canção de 62, raríssima, Kilimanjaro. É, exatamente. Inspirada na mitologia dos montes de Kilimanjaro, né? Que ficaram famosos na América do Norte a partir do conto The Snows of Kilimanjaro, que você citou, né? As Neves de Kilimanjaro, do Ernest Hemingway, que, se não me engano, foi publicada lá por 1936. Pois é. E daí os caras, na falta de assunto, né, colocaram isso, e pode ter, você deve ter notado, você tem uma pegadinha, um pouquinho de Harry Belafonte. Parece, né? Parece que baixou um. Tem Harry Belafonte. Exatamente. Mas não, gente, foi The Vikings, tá? Esse grupo começou em 55, e eles são grupo de Pittsburgh, na Pensilvânia. Foi, como eu falei, um dos primeiros grupos com integração racial, né? Três negros, um hispano, se não me engano, porto-riquenho, se não me engano, e um branco, loiro. O nome dos integrantes, né? Arthur Martinez, Liz Levine, Shelley Wingrovsky, Lewis McMillan e Bobby Walker. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas sonoras de filmes como American Hot Walks, no Brasil era Vivo Rock and Roll, que era sobre o DJ, que inventou a expressão rock and roll nos anos 50, e também num filme chamado Oh What a Night, acho que era um filme canadense, no Brasil, título A Primeira Vez de um Adolescente. Esse grupo, The Vikings, aí, eles podem ser achados com o nome Del, com um L só, com dois L's, com um hífen entre o Del e o Vikings, mas a sucessão deles, eles tiveram, assim, basicamente um sucesso mundial mesmo, que foi no ano de 56. Pode tocar aí um trechinho, querido, por favor? Vamos lá. Come, go. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum Eu adoro essa canção, Come Go With Me, ou seja, vamos juntos, né? Aonde? Venha pra gente se mandar, pois é, a canção aonde? Em 56. Aí vocês decidem depois. Tá pois é, essa canção em 56 chegou a ser das 30 mais pedidas no ano em toda a América do Norte, pra tocar em rádio e tudo mais. Eu acho que a gente pode, querido, pode. Pro setor, uma pessoa pode, que gosta, porque eu sou apaixonado por ela. Vamos lá, essa canção é rara também, 79. A francesinha, ela é fantástica, pois viu? É, essa canção é bem legal, né? Não fez não fez sucesso, não tem pé nem cabeça, mas também é outra coisa. Não, mas não precisa. O nome da canção, no, no, no. Ou seja, não, não, não, canção de 79. Eu acho que essa foi, de repente, a tradução mais óbvia e débil que eu fiz em 4 anos de programa. Mas tá, não, não, não. Então, a gente está nos anos 70, tá, né? Perdão, fala, querido. Não, não, eu, pode falar. Eu estava vendo aqui uma foto da Sheila, ou Sheila, e ela se reinventou, né, Marco Antônio? Totalmente. É, o lance seguinte, né, para o pessoal que não reconheceu, é Sheila, ou Sheila, ou Sheila, como ela era chamada no mercado americano, ela tem vários nomes artísticos. Tem Sheila, no caso, não, vou falar como se escreve, Sheila, ou Sheila B, ou Sheila and B Devotion, ou Sheila and Black Devotion. Então, basicamente, o seguinte, o nome dela de batismo, Annie Chancel, ela nasceu em 16 de agosto de 45, né? Ela tem 72 anos, está viva, graças a Deus. Ela nasceu em Créteil, na França. Ela começou cantando com 17 anos, depois foi descoberta por um mega produtor e compositor francês chamado Claude Carrère. E ela fazia originalmente o tipo mocinha comportada, né, lidando com a descoberta do primeiro amor. Uma pegada meio, sei lá, Annette Funicello, diríamos assim. É. E já com cerca de 1,5 milhão de discos vendidos em 77, daí ela decidiu mudar de imagem, fazer estilo mais vamp, assim, e se juntou a um grupo de dançarinos negros, né, o Black Devotion, e daí se lançou na era disco. No caso, então, ela tentou tirar, assim, não ser mais linkada, diríamos assim, com aquela imagem de boa moça. Então, tem até gente, dependendo do país, que procura daqui a pouco com o trabalho da Sheila B, não acha, depois descobre que é a mesma Sheila ou Sheila. Vale dizer que o mega sucessão dela, Spacer, de 79, que a gente vai tocar daqui a pouco um trechinho, foi produzido por uns caras que a gente volta e meia diz. Assim, tem, né? Futuro, como... tem futuro, tem futuro. Tem futuro, não é apenas Bernie Edwards e Nile Rodgers. É, né? Seja, grupo tem chique. futuro. É, apenas. Né? E ela daí fez um bastante sucesso, assim, de 77 a 80. Apesar de no Brasil ela ser vista como, tipo assim, uma pessoa que teve um sucesso de modinha, ela na França é muito, muito valorizada, até porque o pessoal acompanha os vários estágios na carreira dela, né? Ela pode ser ouvida na trilha sonora de um aclamado drama francês sobre jovem chamado Idade Perigosa, do Cédric Capliche, e acho que a gente pode ouvir um pouquinho do Spacer, aí, que também é de 79, por favor. Showtime. Ela teve um sucesso também grande no Brasil em 1968, 69, viu? Ah, sim, mas foi menor que Spacer, né? Ou não? Não sei. Era, quando era, eu sei que ela teve um sucesso, mas eu achava que era mediano. Não, mas, e não tem nada a ver com, obviamente, não ainda existia, era disco. Não, era essa aqui. Vamos lá, Rogério. Não. Opa! Não. Ver. Essa daí não. Já acabou. Peraí. Acabou. Vamos lá, Rogério. Peraí. É a menina que é uma canção bem mimosa. Pode abrir. Comme les rois mages, en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre. nessa época ela ainda fazia o tipo moça pra casar. Né? Isso, moça pra casar. Exatamente. No caso Spacer, né, obviamente se refere a espacial, né? Então a letra, que é muito profunda, como o pessoal sabe que eu adoro música disco, mas a gente reconhece que grande parcela das canções ali, as letras eram apenas pretextos, né, para o pessoal rebolar os quadris. Mas no caso dessa Spacer, às vezes ela fala que o cara é assim, o conquistador, né? O cara é poda. Né? O cara assim é um conquistador barato, é um Renzo Mora, Isso, só que ela diz, por que é Spacer? Né? Porque ela faz aquela alusão que vai levar a pessoa para o espaço, né? Ou seja, né? Vai levar a pessoa para as alturas. Que o cara é o João que está falando, né? Só pegando carona com o João aqui, o cara é o Renzo. Assim, é o Renzo. É um arrebentador de corações. É, mas canalha. Canalha. Essa parte é dele. Então, acho que a gente pode entrar nos anos 80 agora. Vamos embora. É, desde a nossa convidada aí. voz dela é sublime, viu? Não, é inacreditável, acho, essa interpretação. Ela é fantástica, fantástica. Essa canção foi composta pela nossa convidada, pela Leila Pinheiro, né? Pode ver que aquilo que eu tinha falado antes, ela tem uma pegada bem rock and roll, né? E até consigo imaginar até a Marina Lima, né, dos anos 80, cantando essa canção, né? Uma canção, na minha opinião, lindíssima, doída. Nossa, e eu queria, né, também, uma dessas razões eu ter colocado assim, porque ela ficou muito marcada, né, não contra a vontade, mas ficou, assim, como, tipo assim, quase que uma diva da MPB, mas isso é só para mostrar, da Bossa Nova, mas é só para mostrar que ela canta vários gêneros, né, e ela não é só grudada num estilo. Não, então, pessoal, essa foi a nossa entrevistada, a Leila Pinheiro, essa canção aí é de 86, nome Becos. A Leila Pinheiro pode ser ouvida em trilhas sonoras de telenovelas como Insensato Coração, Porto dos Milagres, Alma Gêmea e Chocolate com Pimenta. Acho que a gente pode tocar, daí, no caso, uma que fez sucesso dela de 86, composta pelo Gilberto Gil com João Donato. Também. João Donato, por favor. Bye. Fala, Marquinho. Ela brinca, saracoteia com a voz. Ela faz o que ela quer com a voz dela. É inacreditável. Impressionante. Eu adoro. Um Samba, essa canção é de 86. O nome é Um Samba. Como eu falei, composto por Gilberto Gil e João Donato. Então, querida, eu quero assim agradecer. Eu estava um pouco apreensivo para variar, mas é que foi meio difícil. Outras vezes já tinha tentado, mas finalmente o problema é que às vezes não é artista, é o empresário, assessoria, não, que bota um monte de empecilhos no caminho. Quando você chega no artista, você vê que é uma pessoa fantástica. Não, sim, até deixar claro até que a pessoa tem que intermediou. A empresária dela foi super querida comigo, mas tem esse lance às vezes de horário e tudo mais, sabe como é que é, né? Tem um bilhão de fatores, o pessoal de repente em casa vê a gente conversando, assim, parece, mas às vezes é simples e às vezes é extremamente complicado, mas eu acho que o papo rolou naturalmente. Ontem, foi maravilha. Ontem você falou que era mais ou menos como rolar uma pedra morro acima. Você esqueceu de dizer que era uma pedra de granito de 15 toneladas e quadrada. Quero deixar claro, gente, que não foi específico disso. Eu quis dizer que a trabalheira, às vezes, de atraso e tudo mais. Não, né? Sim, de conseguir fazer, de imprevistos que ocorrem, ou cai o telefone, ou dá uma. E cá pra nós, pareceu ensaiado, né? O que aconteceu? Caiu a ligação naquela hora. Poxa, falando sério. Mas graças a Deus deu tudo certo. Obrigado de novo, querido. E na segunda-feira. Novamente. Então, momento lounge com não da minha parte, nem do João, e acho que também não do Paulo Passos, mas por parte, de repente, do Renzo, o drinkzinho, aquele uísque, né, o balcão ali, tudo muito enfumaçado, e a gente, na segunda-feira, a gente conversa, você, então, num ambiente meio lounge. Você sabe que, às vezes, quando cai o telefone aqui, qualquer coisa durante as suas entrevistas, é o Renzo que fica fazendo um vuduzinho lá, fica cutucando o seu bonequinho. Não, mas uma coisa que eu vou levar pra tumba, o link que eu te mandei ali, que pra ti, por exemplo, não funcionou, e depois tô ajudando e funcionou, eu não tô te mentindo, eu testei, eu vi, porque eu adoro a canção, no início, umas três vezes. É o Renzo Mora. É o nosso vudu mesmo? É o bonequinho cheio de alfinete? É o seu bonequinho cheio de alfinete, cutuca na mão, não cutuca dá, no cara, pé. Não dá, cara, e daí, como é que é? E já aconteceu o quê? Deu lanche vudu e já toquei uma vez Harry Belafonte e hoje toquei um lance meio Kilimanjaro que tinha uma pegada. Né? Então, quer dizer, mais ou menos está tudo integrado, né, querido? É verdade. Um beijo, um beijo, querido. Até um segunda. Tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que comanda os bonequinhos de vudu aqui da Showtime. Estará de volta amanhã às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time. Não dos meus inimigos e dos inimigos da rádio, é o Rogério que fica com os vuduzinhos na mão. Tá bom, então. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.